Foi na rua que cresci. Não me perguntes porquê. Todos olham para mim, mas ninguém, ninguém me vê. Chega à noite, tenho frio. Tenho medo de crescer. E o que trago vestido não chega, não chega para me aquecer. E se os meus olhos fechar de banda desenhada, lutar de capa e espada. Mas dizem, dizem que eu não sou nada. E se os meus olhos fechar neste mundo, jamais irei esquecer. Tem tanto amor para dar, mas ninguém para o receber.